Eu tomei sem ação. Eu só queria só fazer um adendo para um SBcast aí passado. Eu não... pensei que você falou um adendo sobre os gansos. Eu sou contra a morte dos gansos. Que se eu fazer adendo, eu fazer um só de adendo. Sério? Não, depois que eu escuto, eu fico, meu Deus. Edição errada, né? Eu não acredito, eu falei isso. De olha a merda que tu fala. Sugerindo, então, para 2014, edição errada. Errada. É, foi Matheus Dess que disse. Eu só ia falar que o Remember Me não é ruim. Ah, mas isso foi de 50 mil anos atrás. Então, mas eu joguei agora. Como assim? Gente, o jogo é maravilhoso. Não, é só, a única coisa ruim dele é só que ele é muito linear. É, muito linear. Eu não entendo pessoas que falam que jogos lineares são ruins. Não, sei lá, ele é o linear. O problema é que ele é linear de um jeito burro. Tipo assim, você pega o Uncharted 2. O jogo ele é linear, mas ele te coloca três caminhos errados e um certo. O Remember Me não, ele só tem um caminho certo. Você não tem como errar pra poder acertar. Ah, sabe? Não sei. Então, tipo, foi um jeito burro de ser linear. Eu adoro linearidade. Eu acho que se todos os jogos, até os de mundo aberto, isso é uma coisa meio impossível. Né? Fosse linear. Não, eu também não tenho nada contra o jogo ser linear. Até adoro. Até tenho amigos que são. Até adoro. Só que eu não gosto do jeito que o Remember Me pratica essa linearidade. Mas assim, a história em si do Remember Me eu achei muito legal. Eu joguei o começo só e eu gostei muito da protagonista. Sim, a protagonista é muito legal. Até tenho amigos que são. Acho que o adendo foi isso. Eu vou falar do jogo que saiu dia 23, dia 20. Dia 20 de agosto, que foi o Saints Row. Saints Row, tá certo. Raul. Tá certo dos dois jeitos que eu tô falando português. Não, é porque o Science pode ser dito como um sotaque mais britânico. É, Science. Scientus. Não, mas é japonês. Tá, galera, mas eu tô falando português. Né? Que sotaque português? Roll, eu sabia, mas eu não... Roll é uma sequência, amor. Isso é tipo uma sequência, é tipo, sabe quando você é tipo, three punches in a row. Sério, porque eles ficam se chamando de science o tempo todo. Como assim? É porque depende do sotaque. No, nos próprios Estados Unidos tem alguns lugares que a gente fala assim. Califórnia. Adoro o sotaque da Califórnia. Mas é que tá, tipo, essa parada de inglês. O sotaque na boca, né? Eu acho que quando você tá falando português e dobra a língua e fala inglês, soltar uma palavra em inglês, acho que sempre soa meio pedante. Não, não, mas é engraçado porque, tipo, você pode falar inglês por 15 anos, morar nos Estados Unidos, 50 anos da sua vida, você não vai conseguir disfarçar seu sotaque latino. Eu digo esse lance mesmo de pronúncia. Ninguém, todo mundo sabe que Street Fighter não é o jeito certo de falar. Se você vai falar de Street Fighter, tipo, você não vai pronunciar assim numa conversa normal. Street Fighter! Porque vai ficar pedante. Você fala aí pro Lucas que corrige a gente quando a gente fala community. A gente community. Vou se lascar. Não, mas eu acho válido. Mas vocês entenderam isso que eu falei. Isso é mas então, Sentinel. A gente tá Sentinel. É tipo. Saints Row. É uma cópia descarada e assumida de GTA. Só que eles tiram toda a parte chata de GTA e colocam só a zoeira. É basicamente um jogo que se define em zoeira. Mas o 3 foi uma cópia descarada? Não, ele sempre tem uma cópia descarada. Não, zoeira total. Nunca. Como assim? Você é louco? Tem uma parte que você tem que ir pra um bordel. Onde você amigo, tem que, mas você GTA tem que, é assim. Você tem que dirigir. É porque tá com o cabelo perto. Você tem que dirigir uma charrete onde tem um cara amordaçado com couro correndo nu pela cidade. Como é que isso não é zoeira? GTA é assim, gente. Não, não é. Claro que é. GTA não é assim. Você viu o começo do Saints Row 3? Que eles mas têm que roubar GTA não, que eles uma etnia. Eles têm assim, que roubar um banco. A história do GTA é séria. As pessoas é que fazem zoeiras pra te conseguir fazer o jogo. Não. Já Saints Row não. Tipo, ele é totalmente propício à zoeira. Ele te dá maneiras de zoar. A história dele também é zoar. Mas eu acho que GTA tem uma etnia e aí, tipo, vai seguindo todos os estereótipos dessa etnia. Tanto é que no Brasil, mais famoso, claro, vai ser qual? O San Andreas. O San Andreas do Negão, porque vai seguir os estereótipos do negão que é um ladrão e etc. Mas agora sim, nenhum GTA tem um taco de beisebol que era o formato de um dildo gigante. De um pinto gigante. De um pinto roxo gigante. Eu peguei um no 4, que ele é um tentáculo. Um tentáculo. Tá. Esse é do 3, esse. O pinto gigante é do 3. Mas porém, assim, como eu estava dizendo, falando sobre o Saints Row, eu não joguei o 3 todo, porque na época tinha outros jogos bons pra jogar. Esse 4 agora a gente tá caindo no hiato aí de jogos legais. E eu até que tô gostando, porque ele tem uma parada aqui que eu não gostaria de falar, eu aposto. Ele diferencia do GTA, que ele te dá poderes alienígenas que te transformam em super-herói. E assim, Saints Row é um jogo de mundo aberto, igual ao GTA. Basicamente é uma pessoa que faz parte de uma gangue, só que nesse 4 você é o presidente dos Estados Unidos. Porque, assim, e a sua gangue, na verdade, são os agentes, os agentes do governo. É tipo o G.I. Joe 2, então? Só que com muitas vezes. Mas eu assim, piscando pra você jogando, assim, que eu tô lá no quarto, tô vendo, eu vi coisas bem interessantes, tipo, a parte que você pega uma arma de dubstep. De dubstep. Uhum. Arma de dubstep é melhor de todas. Que ele atira e as pessoas dançam. Dançam só assim, hein? Dançam dubstep até a morte. Ai, meu Deus. Até a morte. E tipo, eu fiquei, cara, esse jogo é muito bom, sério. Tipo, eu acho que eu não entendi. Não, peraí. Não entendi porque a música que toca, velho, é muito foda, vai tocar aí. Outra coisa. Não entendi por que tá essa apagação de pau do caralho, da desgraça, com esse GTA que vai sair esse ano. Cara, porque é uma coisa que ela não deveria sair pra essa geração. Véi, se você ver o tamanho do mapa que eles vão fazer, tanto de coisa que vai ter no jogo, o que você pode fazer no jogo. Gente, eu vou morrer pelo preconceito de GTA. Ah, eu já esperei isso já. Não consigo. Queria ter. Hoje eu adoro GTA, cara. Assim, de repente não ter jogado 4, né? Eu acho que eu posso passar a gostar de GTA por causa do Saints Row. Porque enfim, eu tinha. Mas eu acho assim, se você pega o GTA 4 pra jogar agora, você não consegue, porque a jogabilidade dele, principalmente depois de você jogar os Slipknot. Se você tiver jogado aquele jogo, você não consegue jogar GTA, porque a jogabilidade dele é horrível. Não, mas eu digo novo, não vou jogar os antigos. Mas criou um gênero assim, à parte, não foi? Que foi feito esses Slipknot, foi feito o Watch Pro. Dogs vai ser meio assim. O Watch Dogs vai ser assim também. Só até que aquele... o Watch Dogs vai levar um nível... Pelo menos sistema, né? Porque eles estão prometidos, né? Um nível superior. Até que ele é Eleanor também, é mais ou menos assim. Eleanor, que eu começar a jogar quando o computador explodiu. Ah, sim, chora não. Mas o Eleanor, ele é da Rockstar também. É da Rockstar, né? Também. É. Mas o estilo assim também é. Qual que é o nome desse gênero? Sério, que é da Rockstar? É. Mas ele é totalmente. Apesar de ser o mesmo gênero, ele é totalmente diferente. Sabe que o Max Payne é da Rockstar. Sim, eu sei. Mas o problema é porque a Rockstar, ela, às vezes ela quer zoar, mas ela não sabe zoar. Ela zoa como um velhão de 40 anos. Uh-huh. Cara, eu não sei, velho. Tipo, o GTA 4 tem um DLC que é o The Ballad of Paul, não lembro o quê. Que ele é um... Não, mas isso, não é, isso é DLC? Isso não, DLC. Não é, isso não é mod, não? É um DLC. Pra mim isso é mod. Não, não é mod, é um DLC. Eu tenho certeza disso, porque ele saiu pra Xbox. Sério que saiu pra Xbox daquilo? Se tiver você... alguém ouvindo aí, no caso, né? É uma diferença muito clara, mas tem gente que tá ouvindo aí e não sabe qual é a diferença de um mod e de um DLC. Tá, o mod é porque alguma pessoa pega e faz no computador. Porque são pra computadores e altera. Do tipo do Skyrim, que ele tem um mod My Little Pony, que transforma todos os dragões em My Little Pony, voadores, gigantes. É. E quando eles aparecem, toca a música do My Little Pony. Aí o DLC não, o DLC ele já é oficial. É uma coisa que a própria produtora do jogo, a equipe do jogo, desenvolveu. Às vezes acontece de tipo ser mod e a produtora achar divertido. Só que mod também. Oficializar. Mod também não é só. Assim, na verdade, a diferença entre mod e DLC é que mod às vezes altera só alguma característica do jogo. Tipo esse do My Little Pony que mandou a fonte. Você vai trocar os dragões por pôneis. Uh-huh. Já o DLC não. O DLC é uma. Às vezes é uma aventura. Uma aventura nova, uma fase nova no jogo, uma quest, então deve ser bem mais completo. Mas o mod também às vezes pode ser tipo um mod de melhoria gráfica, um mod de melhoria de som, mais som. O Counter Strike, ele começou como um mod, né? É, o Counter é um mod de Half-Life. E aí que a Valve pegou e, nossa, que foda, e usou como... Oficializou. É, oficializou. Mas sabe o que é legal? Porque eu tô usando falar do Saints Row. A gente tá indo lá. Tá, começa falando aí como é que é o começo do Saints Row, né? É, não. Porque todo falei, o começo de Saints Row é... É uma coisa muito engraçada. É muito louca. Esse você começa como um agente... É o presidente, na verdade. Não, é o presidente. Desse grupo do Saints, que tá tentando impedir um ataque terrorista. E daí que você, nesse grupo, alcança o objetivo que é deter um míssil gigante que os terroristas vão lançar. E é sempre assim, toda vez que quando começa, o principal, ele sempre tá com a cara coberta e sem falar. Daí que quando você alcança esse míssil, é engraçado porque o presidente, né, ele pula no míssil e começa a calar ele pra destruir e impedir que ele seja lançado, sendo que ele já tá lá voando e tal. É, e aí começa a tocar a música do Armageddon, aquela do Aerosmith. I don't wanna miss a thing. I don't wanna miss a thing. Close my eyes. Cara, então, tipo, todo dramático, aí todos eles falando no rádio. Então, show da presidente. Sério. Vou cancelar daqui a meia hora. Eu vi que eu tô me igual a metade. Aí eles, o grupo dele lá, tudo falando presidente, não sei o quê, uns meio que chorando, do tipo, ah, vai salvar. Aí tocando a música, toda dramática no fundo. Outros falando, não, você é um merda, por que você tá fazendo isso, não sei o quê. Anyway, acaba que você salva, né, o mundo, que eu criei meu personagem uma mulher. E eu fiz ela mó legalzinho e tal. Por isso que é legal, assim, no começo ele não mostra o rosto, nada, ele tá todo usando tipo uma armadura. Aí até que ele cai assim na mesa presidencial, assim, coloca seus pés da mesa. Até ativamente lá, presidência desbloqueada. Aí que você cria seu personagem. Aparece a tela lá, né? Presidência desbloqueada, aperte qualquer botão para começar uma catástrofe mundial. Aí eu apertei o A. Depois rola uma parte que você tá andando, já como presidente, andando no corredor lá na Casa Branca, indo pro seu gabinete. E aí chega um cara com dois papéis: curar o câncer ou erradicar a fome mundial. E aí você aperta o RT ou o LT, vai escolher o que você quer. Nossa. Aí depois você continua andando e vem um repórter. Eu não entendi bem se era um repórter ou não. Era um repórter, bem. E ele começa a te falar: ah, porque eu descobri que você fez isso e aquilo e você tá ferrado em mim. E vem as opções: pedir licença ou dar um murro na cara dele. É lógico que eu não. Não, tinha na verdade dar um murro de uma forma ruim ou dar um murro alta. Na alta? É, do tipo assim, com classe. Filha, se pegar um murro, vai tirar assim. Não, ele só dá um murro mesmo. Aí vem aquele jeito, outro cara lá, que é tipo um galã de Hollywood. Eu não entendi o que ele fala. Não, é só um carinha mesmo, que ele pega e fala assim: ah, vamos pra uma festa. Aí você fala: não, não eu, então. Depois eu dei um high five nele. Eu também dei um high five. Vamos pra balada. Aí é engraçado que o presidente, esse personagem que é o presidente, ele é todo cheio de ginga e tal, cara. Esse bandido. Claro, ele é um Saints. E aí vem esse ataque alienígena, você tenta impedir, só que claro, não dá certo. E aí que os alienígenas levam seus amigos. Abduz. Não, eles abduzem seus amigos. E você também. E quando você tá lá na nave deles lá e tal, e você vai atrás desse líder alienígena, ele meio que fala: chegou tarde demais, a gente vai disparar um míssil, um tiro que vai explodir o mundo. E você começa a ir correndo e tal, pra tentar impedir. E no final da fase, quando você já tá na sala de controle e vê que não vai dar certo, você liga pra esse cara lá de Hollywood. Menino, você tá misturando tudo. Você tá misturando não, tudo. É você tá misturando o começo já com a última cena já que você jogou. É, eu não tô misturando. Tá sim, que essa parte quando ele abduz todo mundo, ele sai da Casa Branca, ele sobe em cima do, tipo, o lança-míssel aqui, começa a tentar destruir todas as naves. Consegue derrubar a nave do vilão. Você tenta dar uma surra nele, ele vai e não consegue, e te apaga. E do nada você acorda, como se fosse num seriado dos anos 50. Ah, é verdade, esqueci isso. Ele tá lá todo assim, todo feliz, tanto é que ele anda todo assim, felizão, assim, todo nerdão. Aí eu achando meio esquisito, mas falando como se fosse mesmo se estivesse fazendo parte desse seriado. Até que, na verdade, ele vai e descobre que ele tá numa simulação. Aí os Saints, os agentes dele, começam a alterar um pouco essa simulação. É por isso que ele tem superpoderes, que é por conta dessa simulação, que ele tá dentro de um computador. Então, eu não entendi isso. E eu tava vendo o Thiago jogar, parece que tinha uma parte que a moça, uma copiloto, uma coisa assim, falava: ah, eu vou te trazer para o mundo real. Se quiser alcançar um portal. Isso é Matrix. E uma alusão de Matrix. É Matrix total. Então, eu fiquei meio... Foi isso que eu pensei, Matrix, né? Só que... Até que quando ele tava jogando com a mulher, quando passa pelo portal, ela aparece um casulo, aí o casulo abre, aí ela sai tá agora, pelada. Aí ela tá pelada. Aquela coisa toda. Sai correndo pelada. E sai vomitando, que tá tonta. Sim, eu não entendi. Então, aliás, acho que agora eu entendi. No mundo da Matrix, entre aspas, né? É onde tem os poderes. Isso. No mundo da Matrix, onde você tem os poderes. E fora... é tipo onde tá zoando. É tipo o mundo real mesmo. É onde isso, tá onde acontecendo a putaria. Só que eu não lembro qual é o momento que a raça alienígena, o cara lá, o chefão alienígena, fala pra o presidente que vai destruir o mundo. E você tem que impedir. Pois é, é justamente nessa hora, quando ele sai da Matrix, que ele volta pro mundo normal, que ele destrói lá, mata os alienígenas. Os Saints conseguem te resgatar. E quando eles estão fugindo da nave, ele tá tentando ligar pro guarda-costas dele. No que ele liga... O presidente. Então, o presidente liga lá pro cara, aí o alienígena vai e solta o raiozão e destrói a Terra. Não, aí é que tá a piada, porque na verdade ele atende. Aí você fala, toma cuidado que vão destruir o mundo. E ele fala, ah, o quê? Não, cara, a gente vai pro bar, sei lá. Depois eu falo com você, desliga. Aí o presidente já vira e fala, oh, crap. A gente tem bem que tentou, e aí pega e explode. E explode a Terra. Tá, mas sim, vem cá, de todos. Os humanos morrem. Uma coisa aí, de gameplay agora. Assim. Eu vi que ele tem poderes, né? Dash, Super Jump, por e tal. Eu até perdi o fio da pergunta, porque é meio maluco o jogo. Isso, esses poderes só funcionam dentro da Matrix. Então, isso tem. Qual a lógica? Tipo, porque se você tá dentro da Matrix no jogo, esse jogo tá me cara, deixando. Mas aí que tá. Isso raiva já. Você. Quando você desperta lá, que nem você falou, engenheiro tecnológico. Te ajuda a despertar da Matrix, te coloca lá de novo dentro, você começa a trabalhar pra construir um vírus dentro da Matrix e derrubar o sistema dos alienígenas, porque é igual no Matrix, eles estão usando os humanos como pilhas. E outra coisa, eles não sabem onde é que tá esse alienígena. Não, pera, então quer dizer que esse é o jogo de Matrix que nunca saiu. Zoado. Só que zoado. É, praticamente. Acho que entendi. Daí é que assim, dentro da Matrix, você, que nunca falou, você tem. Tem alguns poderes que te proporcionam momentos muito incríveis de zoeira. Que é tipo um de correr muito rápido, correr mais rápido que os carros de jogo. Tanto é que se vier o carro na sua direção, ele sai voando. Ele sai voando. Tipo, nada te detém nesse corrido. Até um caminhão gigante de lixo. Igual ele voa que nem me isopor. Igual eu falei no começo, o jogo ele é um GTA, só que ele tira tudo que te chateia no GTA. E deixa você fazer o que você quiser. Eu pensei que você tinha falado que tava jogando com cheat. Não. Então, caramba, ele tá tão bom que não precisa botar na cheat. Na primeira vez que eu vi você jogando, o Thiago me entupiu de cheat. Porque, tipo, é que nem você falou. Ele tirou toda essa parte chata do GTA. Ele meio que falou assim, olha, ao invés de você colocar o cheat, o jogo é o cheat. Ele é o cheat. E olha que ele pode botar cheat. Ele tem opção de cheat. Nossa, no menu. Tanto que, tipo, na hora que eu vi o Thiago levando 200 mil balas, os alienígenas ficam atirando sem parar. Oh, mas eu morro, viu? Não, eu só morri uma vez. Ixi, eu já morri, mas também porque eu sou um tipo super poderoso. Ele tá regressando à infância, quando a gente jogava Quake no modo Gold Mode. Pois é, aí. Voava, aí além dessa corrida rápida, ele voa, também jump, tem o Super Jump, que ele dá um pulo extremamente alto. Daí que você pega, depois quando você vai upando, você pode dar umas planadas no ar. Ele glide, ele plana assim no ar. Depois você pega uns poderes. Eles que tipo, te deixa permite jogar bola de gelo, bola de fogo, telecinese, controlar a mente, poder elétrico. Essa parada de super. E assim, tipo, é sem limites a zoeira, mano. Porque. Fora as armas, esse, não, tipo assim. Quando eu peguei a telecinese, eu pensei, tá, e agora? Você pegou a telecinese? Peguei. O que eu posso fazer isso pra tirar onda aqui no jogo? Aí eu peguei uma mulher, tipo, eu puxei ela ficou lá falando, ah, meu Deus do céu, não sei o quê. E aí eu. Joguei ela, falou, vou longe, que chato. Aí eu pensei, e se eu pudesse correr, pular e atirar ela no chão? No chão. Daí por isso que foi divertido. Porque você pega ela, só clica o botão e não precisa segurar. Tipo, você pega ela, ele fica com ela lá o tempo todo, assim. Você ela fica voando. Você pode fazer o jogo inteiro com ela voando. E aí eu peguei ela, saí correndo, pulei. Aí eu parei de ser, tá, e se eu jogasse ela naqueles cabos elétricos? Né? Eu não fiz isso, eu pensei isso agora. E agora quando eu chegar em casa, eu falei isso. Mas tem tipo tudo. Véi, tá, esse negócio é muito foda. Quando eu vi o Thiago jogando e dando uns pulão assim. Eu pensei, gente, isso parece aqueles sonhos que a gente tem, que a gente tá com. Que a gente pode voar, a gente pode dar esses pulão. Vocês já tiveram essas coisas? Já? Já. Só que eu fiz também. Eu peguei um cara, aí eu joguei ele no alto, assim, em linha reta pro alto. E aí eu fui lá anotando e tal, eu saquei uma arma. E enquanto ele caía, ele começou a atirar. Cara, isso é muito difícil. E o engraçado é que você faz isso com humanos e não se sente culpado. Mas e aí, quando o jogo... E olha que ele é politicamente correto, porque isso é só uma simulação, isso é dentro da Matrix, então não são humanos de verdade. Não? Sim, verdade. Não. Eu pensei que fossem outros humanos na Matrix. Ah, desculpa pra você fazer isso. Não, é dentro de uma simulação. Isso são os poderes, fora as armas loucas que tem. Tem essa que é a Dubstep Gun, que todo mundo dança quando atira, que é do buraco negro, que você atira um buraco negro, sim, tudo é sugado pra dentro. Hora. Tem a arma de abdução, você atira, as pessoas são abduzidas do nada. Tem uma nave espacial ali? Não, é só uma luz que sobe e as pessoas saem voando e gritando assim. Ai, cara. Tem uma. Aí cai só o dinheiro no chão, assim. Tem uma missão também que você pega uma nave espacial alienígena. Você tá fugindo daí da base lá, dos alienígenas, não sei. E aí que do nada o presidente fala que seria bom se tivesse uma rádio aqui pra. Aqui nessa nave pra gente ouvir uma música legal. Aí a engenheira fala, não, a gente tá no espaço, claro que não tem rádio. E aí o presidente vai e liga a rádio e começa a tocar aquela música. Eu tô tentando lembrar, a música, uma música antiga, né? De quem é a música? É uma música bem high-tech, assim, porque a fase como é... Né? Não, ela não é high-tech, não, engraçado é eu isso. Eu digo isso porque ela é pra ser meio techno, mas ela é antiga, então fica engraçado. É aquela aí que é... Essa mesmo. Ai, meu Deus. Aí tem uma parte da mulher que fica. Uau! E tá lá na high-tech. E a mulher que tá aí. Não, desse jogo tá de parabéns. É, tem isso também. Caraca, é muita música boa. E tem as rádios, né? Parece que as rádios tocam na sua cabeça. É, não, você não precisa estar num carro pra poder escolher a rádio. Isso aqui é o melhor, porque no antigo era só dentro dos carros. Jesus. Tem que chegar no vermelho? Não, é só intensidade. Quando o vermelho é que chega no vermelho é porque tá alto demais. Pra falar de quê? Você não ia falar dos instrumentos? Instrumentos mortais da cidade dos ossos. É verdade, fala aí. Quero ouvir sobre. Então, eu tô curioso sobre isso. Sério? Não fique curioso, não. É porque eu vi o trailer, é totalmente assim. Você tá sendo sarcástico? Assim. Não é baseado em um crepúsculo? É baseado em um crepúsculo de merda. Porque assim. Como se crepúsculo fosse bom também. Gente, eu tenho que pedir pra vocês não publicarem esse episódio até o Fabrício assistir. Porque a gente tá tentando fazer o Fabrício assistir esse filme. Certo. Tá, não, a gente vai dizer que a gente gravou, vai dizer que a gente só elogiou o filme. Isso, beleza. O filme estreou essa semana, estreou ontem, né, no caso. Igual Percy Jackson. Percy Jackson. E os Olimpianos. E o Mar de Monstros. Mar de Monstros. Daí... The Kraken. Tem um Kraken? Não, tô falando da frente. Tem uma sereia e tem... Maneirinhas. Você já assistiu isso também? Não, eu li o livro. Não sei o que é pior. É o livro. Não, não vi o filme. Não posso né? falar nada, só que é Eliane, Porque tem centauros que atiram flechas, só que no lugar das flechas, das pontas das flechas, tem umas luvas de boxe, assim. Oh, meu Deus. Sério isso? Sério. São Sério? Os centauros líderes de torcida. Oh, isso no Percy Jackson. Ah, tá. Pensei que você ia dizer que eram fuzis, então. Não, seria tem melhor. Ah, beleza. Então, instrumentos mortais, a cidade dos ossos. A cidade dos ossos. Sabe o que isso já lembra? Já começa pelo tipo? Nome, né? Isso me lembra de... Pois é. Do livro de Isaías, da Bíblia, quando ele que foi pra uma vale cheio de ossos secos. Pronto, pode isso continuar. Isso só me lembra da cena mais triste do Rei Leão, onde vai pro cemitério dos ossos. Do cemitério dos elefantes, é, né? Cara, é tensíssimo. Pois né? é, mas não é nada disso. Entendeu? Mas por que uma coisa, por que eles são mortais? Por que eles são instrumentos mortais? São instrumentos mortais, vou explicar. É porque eles são instrumentos de morte. O filme ele é baseado num livro, que é de uma série de 7 livros. E aparentemente vão fazer ele filmes de todos. Tem certeza? Fez tanto sucesso assim? Você meio que adolescente é louco, né? Pois é, né? E tinha gente na minha sessão que tava gostando. Então, tipo o Thiago. É, não, é porque assim, tipo aí Thiago, a gente foi com gente de blog de humor, né? Então toda hora tinha alguém rindo alto e tinha gente fazendo piada. Tem de vídeo agora. E... Mas tinha uma mulher atrás de mim que ela tava gostando mesmo, e ela tinha lido o livro, ela tava toda emocionada. Ela chorou? Ela tava narrando os acontecimentos. Não, e aí, tipo... Ela falava antes de minha fala, O filme ia começar, aí ela sabia que ia ser introduzido um personagem novo, e ela já ficava, tipo, com a chama ardendo, e... Ai, meu Deus, ai, agora, não sei o quê. Tá fazendo, vai. E bizarro, sabe? Vai tirar a camisa, tira. Calma, louca. Tem uma coisa, porque assim, o filme, ele é o clássico de historinha de adolescentezinha em chamas, de hoje que pega uma menininha, que nesse caso a menina é muito bonita, ela é bonita de verdade, e ela é lindinha mesmo. Não é ficção, não é que nem a Bela, não é a Bela, né? Uma morta do caralho. E aí que... Com aquela guria da 16 luas que é estrábica. Essa eu nem vi, essa... Ah, eu gostei da 16 luas, gente, assim, mas assim, esse daí é com anjos, né? É com anjos. O que acontece? Não, começou com lobisomem vampiro, depois veio com bruxas e agora é com anjos. Agora é com anjos. Existe uma raça que é uma raça de... Não, o próximo vai ser fadas e demônios, você vai ver. É, vai. Já tem pro Blood aí, né? Mas esse tem demônios também. Existe uma raça de anjos e existe uma mitologia de um anjo chamado Raziel, que deu seu sangue pros humanos beberem, e esses humanos viraram mestiços de humanos e anjos, chamados... Caçadores de sombras. Não, pera aí, o cara tava lá, na boa, na dele, assim, nas nuvens, voando. E aí, eu vou aqui pegar meu sangue aqui. De boassa aqui, bebei, toma galera. Aqui, cara, toma. Toma, galera. Delícia. Abre a boca. É, ó, uma delícia. Chucrutes. E aí, que numa dessas caralhas, dessas viajadas do filme, existe uma taça, tipo um cálice de fogo, só que ele não é de fogo. O Santo Graal. Ele é um Santo Graal, exatamente. E ele é tipo o que transformaria, foi onde esse tal de anjo Raziel derramou o sangue dele. E aí ele é um instrumento mortal, porque ele transforma os humanos em caçadores de sombras e a caralha toda. O cálice é um instrumento mortal? É, o cálice é um instrumento. Ah, pensei que eram as pessoas que eram instrumentos mortais. Isso me lembra aquele filme da Batalha de Weed, que com a cena do Ultimato com a caneca de chá. Tá, lembrava isso, vai ter, nesse caso... Tem outro, né? Na aula. Os caras não sabem, não. Vim de isso, já tem até. Vinícius já se esforça. Lá no Pátio Brasil já tem. No Pátio Brasil já tem até o cartaz já. No próximo. Sei lá, velho. Sabe não, eu sou uma fãzão de cartaz. Sou fã do. Isso, é demais, cara. Ele me enganou, ele me fez assistir aquele Velozes Furiosos em Tóquio. A cada 5 minutos perguntaram, cadê o Vin Diesel? Peraí, tchau, vai aparecer. Ele só aparece 3 segundos no final. Mas tem Vin Diesel. Fica aí. Daqui a pouco ele aparece. Me senti enganado. Então, instrumentos super. Pois é, daí que entre os caçadores de sombra, existia uma galera que tava ficando gananciosa, e aí tinha um cara que queria dominar os demônios, que viviam em eterna guerra contra os anjos. E aí existia um clãzinho lá que se denominavam os alguma coisa que eu esqueci agora o nome. Os legais. É, os legais hoje. E a mãe da protagonista, que é a Lannister lá do Game of Thrones. Sério? Quem? A Cersei. Cersei Lannister. Sério? A vagabunda tá nesse filme? Tá, é uma puta realmente. Uma puta atriz, né? Tá, e é a mãe da bonitinha. A bonitinha é porque eu esqueci o nome da protagonista. Ela é muito linda. Você já viu Dredd? Não. Você tem que assistir Dredd. Verdade, você tem que assistir. Toda vez que ela tem. É porque ela tá nesse filme, ela tá foda. Toda vez que eu assisti, ela tá foda como a mulher do Léo Nilas também, que tira a roupa e tal. É, a mulher do Léo. Eu tenho que ver isso, porque na época eu não conhecia ela como uma vagabunda. Pois é, eu sempre conheci ela como vagabunda. Mas ela vai estar no. Eu vou conselho todo. Ela vai estar no novo filme dos 300 também, então vai. E aí que a mãe dessa menina era uma caçadora de sombras muito habilidosa. E não sei o que. E a menina é filha dessa mulher com o vilão. Só que ela não sabe ainda. Não perguntem pra mim. Pô, cara, você já contou que... assim, né, cara? Pois é. Isso me lembrou de. Estou nesse Brasil. Isso me lembrou de. Como é que é o nome? Aquele filme dos heróis? É. Star Wars? Não. Sky, isso. Que... Não, aquele. Caraca, a escola de heróis. Isso é muito ruim. É aquele que são heróis fodões, tem o Rorschach. É. Ah, o Watchmen, isso. Que a mãe. A espectral. A mãe tinha uma. A filha era... É fruto de estupro. Do... Então, espectral. Filha... É, verdade. Dela com comediante. Com comediante, é. Isso, com comediante. E aí, beleza. Tem essa traminha aí. E de repente, chegam a galera lá dos demônios e começam a invadir a casa pra achar esse diabo desse cálice ainda. Daí que a Cersei, ela fica num transe lá, o filme todinho, não faz porra nenhuma. E essa menina... Ela nem faz carinha de nojo. Não, ela faz um carinha de nojo que é a cara natural dela. E aí que essa menina é bonitinha, e aí ela tem um amigo que é o nerdzinho. Tem esse outro cara que vai chegar depois. Que é o bonitão, o par romântico dela. que é o par romântico dela, mas não é bonitão. Ele é feio pra caralho. Feio pra porra. E ele tem aquele cabelinho de surfista que só joga água oxigenada, sabe? É, exatamente. Tem um cabelo ruim da porra, cara. E ele que é o. Ele que é o caçadores de sombras lá. Que tem a cena da boate, mas... que ele mata um e ela grita lá do nada. Exatamente. Essa é quando ela conhece ele. E ele descobre que ela consegue vê-lo e não sei o quê. É meio Bleach, sabe? É meio Bleach pra meninos esse filme. E aí que... Não, sério, é sério. Porque aí, tipo, ela vai, continua. E aí, não, você é habilidosa e tal, você consegue ver a galera, então você vai virar, obviamente, uma caçadora de sombras. Então eles têm um caso. Não, porque ela não é uma... Ela é filha de uma caçadora de sombras. Aí já virou automaticamente. É, porque ela é uma mestiça, ela é filha de dois mestiços. Os dois eram então, da mesma raça. Então o caso serve só pra quem não é mestiço. É, só pra você é humano. Você é um mundano, né, que eles chamam. Os mundanos são os humanos. Trouxa. É, um mago, é, um trouxa. E aí você vai tomar o drink, beleza, virou tal. E faz as tatuagenzinhas. Tem todo um universo de lobisomens e vampiros. Vixe, e... esse daí foi ambicioso, então. Esse daí quer ganhar tudo. Exatamente. Quer ganhar tudo, menos zumbis. Tem uma cena que é engraçada. Você não, ainda, não, mas é porque ainda. Tem uma cena que é engraçada. Porque eles estão falando e eles já estão no paláciozinho lá da galerinha que é caçadora das de almas. Né, do Shinigamis. Das Hogwarts. E aí eu vou chamar ele de Shinigamis, que eu nunca lembro o nome deles. E aí o nerdzinho tá lá, sabe? Por algum motivo agora ele consegue enxergar os caras, porque os trouxas não conseguem enxergar, mas ele consegue, não me perguntem. Você não sabe, nos próximos ele escuta, ele descobre que ele tem a aptidão mágica. Não, depois ele é mordido por um vampiro, coisa que não é explorada no filme, mas ele é mordido por um vampiro, aí tem que descobrir pra ele só enxergar. Depois. Mas, não, ah. Mostra ele sendo mordido, mostra todo mundo vendo a mordida, mas ninguém fala nada. Ah, vamos deixar ele ter poderes também. Já. Mas nessa hora, ele enxerga tudo. Os também merecem. E aí ele vai e pergunta, né, tipo, eles estão mostrando, não, isso aqui a gente usa pra matar lobisomem, isso aqui a gente usa pra matar vampiro, e aí ele fala, ah, mas e os zumbis? Aí ela, não, os zumbis a gente não mata. Aí ele, ah, mas por que vocês matam os zumbis? Aí ela fala, ah, porque eles não existem. Uhum. Aí você dá uma risadinha e tal. Bacana essa parte. E aí, beleza. E aí o filme segue toda uma saga dessa menina pra encontrar esse cálice. Ao mesmo tempo, existe uma saga dela, nesse romancezinho com o Shinigamizinho. E aí tem o amiguinho dela, que tá que na friendzone. É um amor verdadeiro que ama ela de verdade. Só se, no último filme. E se guardou pra ela. E ao mesmo tempo existe um outro Shinigamizinho que é homossexual e odeia essa menina porque ele queria namorar com o namoradinho dela. E aí ele ameaça ela de morte. Não sei o quê. Ai, cara, já tá me dando asco. E tem bruxas também, esqueci de dizer que tem bruxa. Caralho, né? Pra você descobrir no final do filme. A mãe da menina sabe colocar um objeto dentro do outro, e aí ela colocou. Ela coloca, tipo, tá aqui esse celular, e aí ela consegue colocar isso na bermuda, assim, aí fica como se fosse uma estampa de celular na minha bermuda. E aí ela colocou um cálice super poderoso dentro de uma carta, que era uma carta de tarô, que a vizinha dela usava. E aí então a carta sempre esteve do lado dela o tempo todo, e a vizinha é possuída por um demônio, e aí tem a luta pra conseguir e tal. E aí no final tem o Moriarty. Que é o mesmo ator ou é porque ele é... Não, é o ator que fez o Moriarty no jogo de sombras, lá, aquele filme lá do Guy Ritchie. Tá. E aí ele trabalha também pro vilãozinho, todo mundo trabalha pro vilão, no fim das contas. E aí o vilão volta, ele é todo fodinho, e ele não... Ele conjura a carta que nem Yu-Gi-Oh! Não, ele ninguém sabe da carta, até então. Mas aí tem uma coisa que é muito interessante, ele chega pro menino do cabelo ruim, pro Shinigami do cabelo ruim, e ele fala, olha... Eu sou o seu pai. Não, isso não é assim. Não é assim. Esse menino, ele tem um nome. Ele tem um nome de família que é Wei alguma coisa. E ele usa um anel que tem um W. É Wei Lord, alguma coisa assim. E aí ele usa um anel que tem um W. E o nome dele. E o sobrenome desse cara é Manfredinho. Vou colocar Manfredinho e Wayne. E aí, é Mortensen, é o nome dele. Aí no final, tá tendo uma luta entre os dois, aí ele fala, olha, eu sou seu pai. E aí o menino, não pode ser, você não é meu pai. É sério. E aí, caralho, não, essa parte é a parte que você pode falar isso. Porque ele vai, aí ele tira o anel do menino que tem um W, aí ele vira de cabeça pra baixo e coloca no menino de novo. Deus, isso não era um W, isso era um M. Aí ele vai e fala, é tudo uma questão de perspectiva. Gente, o SBcast está fechando. Com chaves técnicos. Juro pra vocês, é o menino faz uma cara de perplexo. De meu tipo, Deus. Cara, eu sempre usei o anel do lado não, errado. Não, ele faz uma cara de meu Deus. Tudo faz sentido agora. E aí ele virou meu anel e agora tudo faz sentido. E agora tudo faz sentido. Gente, vocês vão entender que o anel é mágico. Quando ele mudou, ele viu o mundo de outra forma. Abriu-se uma... E aí ele vai e conta que ele era casado com a mãe da protagonista. Então a protagonista que ele beijou, a irmã dele, na maior referência. Caralho, a Star Wars, mentira, que você já viu na sua vida. Juro pra você. Luke e Leia ali na minha frente. Eu, caralho, que merda que eu tô vendo aqui. Aí você vomitou na mesma hora, né? Ah, tava vomitando desde o começo. Ganhei Coca-Cola, Bock, vomitei tudo de volta. Mas todo mundo rindo, saca? Ninguém conseguia levar o filme a sério. A mulher atrás de mim, ela tava chorando de nossa, emoção. Por que que essa galera tá rindo? E tinha uma menina de 12 anos do meu lado, então ela tava muito empolgada também. Não, cara, eu fico e eu não conseguia zoar, sabe? Eu também não conseguia. Porque, cara, tem uma hora que é o primeiro beijo dos irmãozinhos que não sabem que são irmãos. E aí eles estão num primeiro, parque. Primeiro, então tem mais de um. Gente, que. Eles estão num parque. Que heresia. E aí é um jardinzinho né? Assim. E aí eles começam a se beijar. E as flores começam a explodir assim, e aí começam a desabrochar. Que bonito. E aí, né? Começa uma música super brega a rolar assim. Elas deveram apodrecer, né? E a música tem a tradução, fica rolando a tradução da música, assim, tradução. Na legenda. Ah, achei que era um cara falando. Tipo aquelas rádios, assim, bem bregas, assim. Pois é, aí no final o menino tenta convencer. E a irmã dele tenta levar ele pro quarto nessa hora. Bizarro. Meu Deus. E ela só não consegue porque o amigo dela que foi mordido por um vampiro tá lá e ele fica puto porque ele tá na friendzone de verdade. Cara, você tá falando tudo isso e eu não tô conseguindo absorver. Eu não consegui. É porque eu não consigo gravar o que você tá falando. Pois é. O pior é que eu tô tentando colocar do jeito mais lógico possível, porque o filme ele só vai cuspindo tudo isso na sua cara. E você começa o filme com a cara assim de meu Deus, tomara que esse filme seja. De qual cara de what the face? Tomara que esse filme seja todo um sonho. Pois é. Não, vou acordar daqui a pouco, ou então isso aí é tudo tipo um crédito. O seu cérebro tá saindo pelo nariz, vai, já, né? É, vai passar o Sérgio Malandro gritando assim, agora você só vai começar! É, vai ser um filme bom, sabe? Porque não dava pra conceber. E aí o menino tentava falar, olha, eu sou teu irmão, cara. E a menina, não, você não é meu irmão. Não, sei não o quê. Ele sabia. Não, depois que tem a cena do anel. Do anel virado. Sério, eu tava com o Thiago do meu lado, assim, e eu falei, Thiago, por que esse menino não tira o anel e mostra pra ela assim, ó? Mostra o anel pra ela. Ele podia virar o anel e colocar no dedo. Pois é, usa o truque do anel, porra. Por que você não tá usando isso? O filme todo, ele fica mostrando um lancezinho de um portal, que é tipo uma piscininha vertical, assim, que eles mentalizam o lugar e aí eles vão parar lá. E aí toda hora alguém fala. Olha, se você... Pois é, né? Saints Row tem isso. Se você não mentalizar direito pra onde você vai, você morre. É tipo você cair na boca diagonal. É tipo aquele lance de aparatar, sabe? É, que nem no Stardust da vela. Isso. Tipo, do nada, assim, dizendo. Porque não, me lembrou mais disso. Porque quem acender a vela tem que lembrar do lugar. Aí ele lembra errado e cai no lugar. E aí que, desde essa hora, você já sabe que no final o vilão vai ser jogado lá e vai... E é o que acontece de verdade. Aí a Cersei explica pros dois que ela não que tem certeza. É, e aí eles vão fazer um exame de DNA no ratinho. E descobre se quem realmente é. Parabéns pro papai. Deixa eu ver o que mais. Aí a menina continua e aí ela vive carregando a coisinha agora. A carta na jaqueta dela por algum motivo. Aí termina com aquela que clássica que cena tatuagem, de. Não é melhor? Pois é, tem um negócio de tatuagem nesse filme que já é muito usado. Porque eles têm uns símbolos. Tipo, sabe aqueles talismãs do desenho do Jack Chan? Ah. É a mesma coisa. Eles têm, tipo, um dicionário de símbolos assim, cada símbolo dá um poder. E aí eles vão tatuando o símbolo no corpo deles, entendeu? E a menina, ela sabe fazer símbolos que só a mãe dela sabia, por isso que ela é a fodinha da história. Ah. Não me perguntem, gente. É porque ela viu a mãe dela desenhar o tempo todo e pronto, ela aprendeu. Pois é, o filme, ele é uma grande... Eles pegam, tipo, 1000 referências... Que podiam dar certo se alguém decidisse usar isso pro bem. Pro bem. Mas usam pro mal. E ele defeca em todas essas referências e joga na cara do consumidor. E é isso o filme. Acho que ele não vale o torrent, não vale se você for na casa, se você tiver assim, no momento namorico. E então, mesmo se você tiver numa tarde de azaração assim, pensar, vamos ver um filme ruim aqui, pra gente dar uns pega, não vale a pena. Não vale a pena, tem filmes. Bem mais interessantes pra esse tipo de coisa. Entre Os Instrumentos Mortais, A Cidade dos Ossos, e passar uma hora apanhando de chicote. Tipo, tipo Django, quando o Django pega o chicote e bate. Aí seria uma disputa mais ou menos igual, entendeu? Porque, cara, é muito ruim o filme. Mas quando você saiu do cinema, como você se sentiu? Eu me senti muito bem porque todo mundo tava zoando, entendeu? Mas se você for no... Todo mundo tava zoando na alta, nego. Gritava assim, ó, tipo, tem uma hora que a menina, ela desenha um símbolo na mãozinha dela que ela usa pra paralisar os demônios, entendeu? E, inclusive, os demônios, eles parecem com aquele cara do BioShock Infinity, que ele é feito de corpo, sabe? Os demônios são feitos de corpo também. Tem hora que ela estica a mão assim, aí tudo paralisa, assim, e ela fica assim um tempão, uns 5 segundos. E aí tem um cara na sessão que ele vai e grita, prepara isso! Mas ele grita tão alto que até a mulher que tava assim na bilheteria do cinema ouve, sabe? Todo mundo cai na gargalhada. E a mulher se incomodou atrás? Algumas sessões precisam disso mesmo. Mas eu ia te perguntar, quantos instrumentos mortais você dá pra esse filme? Olha, eu usaria todos os instrumentos mortais em mim se me livrasse de ver esse filme de novo. Porque... Então é menos 5, menos 5, menos 1000. Nem a Cersei Lannister, nem a protagonista bonitinha andando de roupa curta vale o ingresso, o torrent, a sessão da tarde. Fim. Nossa, eu precisava tirar isso de mim, cara. E aí galera, ouvinte do SBcast, beleza? Depois desse papo descontraído sobre Saints Row 4, que tal ganhar na faixa uma versão do Saints Row The Third? É muito simples. Para concorrer, basta mandar um e-mail para sbcastpodcast@gmail.com. O e-mail tem aí no post também. E responder a seguinte pergunta: se você fosse o líder do Saints, que loucura você faria? Mande suas insanidades e iremos escolher a mais criativa. Aproveitem, o resultado sai no próximo cast. The system broken, the school's closed, the prison's open. We ain't got nothing to lose, motherfucker, we rollin'.